arrivati con uno stico usato una scena da mare. No, Vixame Recife, 128.8, alterne 1-3-3-2-5. 128.8-1-3-3-2-5. Muito obrigado, bom dia, senhor. Bom dia. Nós vamos lá para a informação na 709. Confirma, o senhor recebe o nosso modo Charlie? 1-3-9-140. Puxa, muito obrigado, hein, bom dia. Identificação, turma 6340, vigilante, objeto 6709. Nome do seu reporte, pouso. Confirme a mensagem, reportar o pouso com o Mike Eco Delta, foi? De frequência, Mike Eco Delta, estamos aguardando a sua mensagem de pouso. Ok, certo. Salvador, Rio 9641, pátio número 3 para pushback acionamento. Alvinha 41, chame para o táxi. Chama Aéreos Táxi, 9641. Tá bom, Rio 3304. Romeu Mike Tango Lima para cópia. Prossiga. Salvador para Teresina, nível 280, aerovia Bezulu 20, decola 10, curva esquerda, subida Momo, transição Flock, acione 5105, controle 119.35. Ok, aprovado. 280, Teresina, nosso Pirozulo 20, decola 10 de esquerda após o Momofroc 5105, 1935. Chibeque, acionamento. Chamará para acionamento. Uniforme Golf Romeo November, Recife. Uniforme Golf Romeo November, Recife. Com ajuste no 04, autorizado RNAV. Faz pelo 2500, autorizado RNAV. Gol no 605. Beleza, então Zulu copiou a solo. Então 9911, posição pátio 3 para pushback e acionamento. 9641 é o solo. Siga. A sua solicitou o pushback, mas não está pronto ainda, é isso, confirma? Nossa, a gente estava pronto sim, aqui de repente chegou aqui uma carga de última hora. Nos pegou de surpresa também, ok? Total já está pronto para iniciar? Afirmo. Então o Rio 9641 vai manter a posição e aguardar para iniciar o pushback. O Rio mantém a posição e aguarda. Afirmativo, o Rio mantendo posição vai aguardar para iniciar o pushback. 9641. O total está autorizado e chama para o táxi. Chamaremos 9911. Leste Tango Zulu, chame a torre para o início de táxi, 118.6. Zero, sente da Quebec. A 9400, desce para o nível 060, chegada Mário, ajuste no 014. 040, Mário 1014, 9400. Com o número 2, aposto para o cruzamento da 1735. Alfa Tango Tango, prossiga. Tango, parte da mais 10, 4 a bordo, para ataque até o parte 3, pode seguir o Juliette lançando? Tu vai chamar a torre 118.6 para o táxi, ok? Obrigado. Alfa Alfa Tango Tango do pátio 5 até o pátio 3, vai seguir o Gillette Bravo Delta e reportar para o cruzamento da 1735. Gillette Tango Zulu autorizado cruzamento após Quebec, Mike Lima, na Lima, chame o solo 121.9 para o prosseguir o táxi. Bravo Delta autorizado cruzamento da 1735 após Quebec, Mike e Lima. Na Lima chamará o solo 121.9. Salvador, Rio 9641. Confirme chamando? O Rio 9641, senhor. Agora sim, pronto novamente para pushback e acionamento. Para início do pushback. Gente, aguardando para início de pushback 9641. Passa para o Lúcio, para o Lúcio. Ângulo Franco Atuaral, matou 055. Acionado 5040, Lúcio, para o Lúcio. Disque Bravo Zulu, desça para 1.510, ajuste no 0 no quarto, voe na proa de Paris para ingresso no corredor Interlagos. Ok, funciona para mim, que é o Gustavo 014, na proa de Paris ingressando para o Interlagos, Lúcio, para o Zulu. Confirme seu estimado de voo. Confirme, hora certa, 1124. Na 3304, reautorizado ao nível 040. 040, 3304. Na 9400, desce ao 050. É autorizado 050, 9400. Solo é o Papa 3 de Tango Zulu para ingresso 4 horas. Gillette Tango Zulu, você vai se posicionar lá no final do pátio 3, é isso? Próximo ao terminal dos Correios? Relativo. Ok, o Sendson vai cruzar o pátio 1, vai ingressar na Alfa, prosseguir pela Kilo até lá a posição, ok? No pátio 3. Vai ingressar a parte 1 na Alfa e prosseguir pela Kilo, Gillette Tango Zulu. Agilizando o táxi. Vai seguir o Gillette Tango Zulu também, o Gillette Bravo Delta. Salvador, bom dia, tá 3663, informação Quebec. 3663, desça para o nível 060, chegada bom, seu ajuste no 014. 060, chegada bom, seu no 014. Solicita aí, Renato, pistão no 0, tá 3663. A 3663 inicialmente mantém a chegada bom, se aguardando autorização para o Renato. Recife. Ouro, pronto para o táxi. 3 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia, alterno Maceió. Segue seu táxi via Gillette Alfa até o ponto de espera da 1-0 da torre 1-186, altímetro 1014. Salvo Salvador, total 9911, pronto para o táxi. 3 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia, alterna Maceió. Total, como é o solo? 4. Deixa eu mudar o microfone aqui, só um minuto. Recife, 991, como recebe o som agora? 5991. Ok, tá livre o táxi. Via Juliette, alfa até o ponto de espera da 10, lá torre 198, decimal meio. Juliette, alfa, ponto de espera 10, torre 126. Total 9911. O Rio 9641 tá livre, o pushback chama para o táxi. Livre o pushback, chama para o táxi 9641. Metros, 90 metros, autorizado pouso. Vento 03, 0 graus com 03 nós. Livre pouso 90, deslocado em 90 metros. Gol no 605. Esquerda, proa 360. Limite à magnética 120 de Sintra. Sente, desce ao 040, esquerda, proa 360, limitado pela 120 de Sintra. O outro 9400. A 3304, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, reporte localizador. 2000 pés, 1014, para localizador, 3304. Solon, bom dia, de Papatango, Mike Fox Tatioca. Mike Fox Tatioca, chame a torre para táxi do pátio 3 até o ingresso aqui do pátio 1, ok? Solon de Papatango, Mike Fox Tatioca. Mike Fox Tatioca, como recebe o solo? Agora sim, o Diagonal 5, senhor. É pátio 3, acionado para esse táxi. O pátio 5, acionado para esse táxi, é o pátio 3. Okay, chame a torre 1186 para táxi do pátio 5 até aqui o pátio 1, ok? Chame a torre, 1186, Mike Fox Off. Obedecido, 1186. Mantém, total 9911. T33, corrigindo, T3663, reduza 220, 920. Reduzindo 220, T3663. Fox Oscar. Desce para 3.000 pés, 1014. 3.000 pés, 1014, 9400. Foxtrot, Mike Victor, prossiga. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0. Para. Solo, é o Papa Romeo, Mike Tango Lima, para pushback acionar. Mike Tango Lima, aguarde para o pushback. Sua escolha para o pushback. Salvador, gol 923. Prossiga. É, quando o senhor tiver autorização para o Galeão, correção para Guarulhos, e só confirmando, se possível, autorização com a aerovia será? Aerovia será pelo ISC 50, gol 923. Então, uniforme 50. Desça para 2.000 pés. Direita 130 para o lock, desce a 2.000 pés, 9400. Solo. 4 a bordo, 2 horas mais 50 minutos, alternando Natal, está pronto para o táxi. O Rio 9641, táxi autorizado, via Juliette Alfa até o ponto de espera do 10. Lá chame a torre 118, decimal 6, altímetro 1015. 10, 15. Tá ok, sim. É, livre táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10. Quando lá, torre em 118, decimal 62, é 9641. Paulo Salvador, Coronel 605, livrou, bom dia. Ô 605, chame para ingresso no pátio 1. Camarada, no 3663, desce para o nível 040. Desce para 040, tá, 3663. O Sala autoriza o Papa Romeu Martango Lima iniciar após a passagem da Rio Caco? 9911, bom dia. Bom dia. 210, conforme solicitado. 210, copiado. Controle, Salvador, bom dia, tá 3859, passa 90 para 1-800, tá, Quebec. Bom dia, 3859, desce ao 050, chegada bom, se ajuste no 015, 1015. Descendo para 050, na bom, com 3859. Controle, bom dia, total 9911. Total 9911, contato na decolagem, subal 310, sai da PUCA. Carol, nível 310, da PUCA, 9911. Salmo, Salvador, bom dia. O mais próximo, nosso pessoal, está na lista, está no contato. Pronto. O 9641, mantém o ponto de espera do 10. Amparar o ponto de espera dando 09641. Zulu mantém a prova da rotatória, aguarda a transferência. Zulu rotatória, aguarda a transferência. Eu sei que meu destino, sei que você sabia onde é que estacionaram. Então o senhor está livre, tá, até através do 612, ok? Mike Fox, lógico, até através do 612. Até através do 612, o Oscar. Gol no 605, livre ingresso, portão 03. Pro 3, no 605. Aproximação, aguardando pista livre, informa o cabeceira 10, deslocada 90 metros. Sim, então 3304. 4-0-0. Ingresso torre 18, decimal 612. Contemos 612, aguarde para prosseguir o táxi até o pátio 3, ok? Então vamos funcionar, senhor, no início. Livre? Ah, se está no início, então está livre. Está livre o ingresso do pátio 3, Mike Fox Off. Agradeço. 3304. Oi, Salvador, bom dia. Whisky Bravo Zulu na prova da rotatória, já avisou com o cabo? Pois não, 17. Cliente, Whisky Bravo Zulu, prossiga a final da 17, reporte 3 milhas fora. Prossegue na final da 17, reporte 3 milhas Zulu. Rio 9641, decolada às 35, controle 119.35, tem um bom voo. 119.35, grátis, senhor. 4-4, serviço para a grande nave, chama agora o motor e é o 1-2-0, é 4-4. 1-0, saída Momo. 7, subindo para o 3-1-0 na saída Momo, 9-6-4-1. Ok, o Mike Tango Lima está livre, o táxi. E a Juliette Alfa, tem o ponto de espera 9-0 lá, torre 1-8-6. Altimetro 1015, bom dia, bom. No ponto de espera, 18-6, com 1015, obrigado, bom dia. Vocês Recife 126-85, alterna 12545, total 9911. A 3304 no solo aos 36, direita 121, décima 9. Direita 219, 3304. Tango Whisky Bravo Zulu, visual com Airbus da TAM, final da 1-0, passando externo agora. Ah, ainda negativo. Ah, tá visual agora o Whisky Bravo Zulu, vai reduzir aqui um pouquinho. Sente, condições de prosseguir como número 2 para pouso no 7? Afirmativo, senhor. Sente, continue a aproximação, guarda a autorização de pouso, Whisky Bravo Zulu. Guarda a autorização de pouso, Zulu. Para Guarulhos, nível 360, aerovia periodística 50. Decola da 1-0, curva direita, subida da EL, transição de Né. Acione o transponder 5144, controle 119.35. Autorizado nível 360 para Guarulhos e uniforme 50, decola da 1-0, primeira curva direita. Da EL de Né é a saída. Transponder 5144 e o controle 1935 para o gol 1923. Eu, 923, chame para puxa, acionamento. Camarão, 923. Fala, TAM 3304, muito bom dia, livrou na Cisco. Rodou, prossiga. O TAM 3304, táxi Alfa e Índia para o portão 02. Alfa e Índia para o 02, 3304. Cerdão. Então, o Whisky Bravo Zulu faz um 3-0 pela esquerda, ok? O Whisky Bravo Zulu pode prosseguir reduzindo. O tráfego já está próximo a capiteiro no 0, ok? Ok, já está bem reduzido, está agora 4 milhas, Whisky Bravo Zulu. Sente, continue a aproximação com a autorização. Prosseguindo a aproximação, guardando o Zulu. Torre, Salvador, é o Papa Romeo, Mike Tango Lima, muito bom dia, está no ponto de espera, pronto. Mike Tango Lima mantém o ponto de espera da 1-0. Vai, mais tempo. Foi Salvador, TAM 3663. TAM 3663, número 2 para pouso em Salvador, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guardando. Papatango, Whisky, Bravo, Zulu, autorizado pouso, pistão no 7, vento 190 graus com 02 nós. Paciente, autorizado pouso na 7, Whisky, Bravo, Zulu, baixa pra lá. Trote Mike Victor, mantém escuta. TAM 9400, solo aos 39, direita 121, décima 9. Direita 129. Salvador Boa, 9400, livrou. Jacobina, flight level 080, take off runway 10, left turn from Puka depart and off and Albu transition, then direct squawk 5143 and departure control 119.35. Sorry, I didn't understand what departure. Momo departure